Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro, A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Alcon, leitura autorizada pela editora BV Books. Provisão espiritual e emocional. Outro perigo que os homens devem evitar, além do extremo da preguiça e excesso de trabalho, é a crença de que sua responsabilidade como marido e pai é apenas financeira. Prover não é apenas levar para casa um cheque com pagamento e manter sua família vestida e alimentada. Como pastor, líder de sua casa, você também é responsável pela prestação de apoio espiritual e emocional para a sua família crescer. Nós já vimos o que significa ser o líder espiritual da sua casa. Mas não podemos deixar de enfatizar o suficiente que a visão primária que uma criança tem de Deus começa com a sua visão de seu pai terreno. Por isso é tão importante que nosso pai decida priorizar a saúde espiritual de sua casa. Não só pela sua contínua caminhada com Deus, e não só orando e lendo a Bíblia com a sua família, mas também organizando seu horário de trabalho o máximo possível, para se certificar de que ele tem tempo, cabeça, imagem para proteger as metas espirituais de sua família. Você deve permanecer ativo na igreja, por exemplo, ao invés de deixar o trabalho interferir continuamente na sua participação regular. As Escrituras nos dizem para não deixarmos a nossa congregação como é costume de alguns, Hebreus 10, 25. Fazer do sábado um dia de adoração, descanso, união de família, ao invés de apenas mais um dia para trabalhar e se atualizar, ajuda a manter as prioridades primeiro com Deus em casa. Além de manter a sua vida profissional em um equilíbrio saudável. Descansar aos domingos evita estresse e realmente estimula você a produzir mais no trabalho por menos tempo. Mas, além de assuntos espirituais, suprir nossa família com necessidades emocionais também deve permanecer como prioridade. Uma razão para evitar chegar em casa sempre esgotado, após muitas horas de trabalho, é que você não ficará tão sensível, impaciente e irritado como de costume acontece com a sua família. Parte do bem-estar emocional deles depende do prazer de sua conversa e da sua capacidade de dar-lhes toda a sua atenção e de sua rapidez para compreender e perdoar. Seus filhos precisam ver que eles ainda são mais importantes para você. Eles precisam se sentir confiantes de que outras preocupações menos cruciais não vão rotineiramente tomar o seu lugar. E não acredite naquela lógica que diz que você pode compensar a falta de tempo com sua família comprando presentes. Isso deve ser feito com moderação e apenas quando sua separação com eles for necessária. Presentes certamente refletem seu carinho e podem demonstrar amor, mas eles não são páreos para o seu tempo e atenção. Qualquer coisa que damos aos nossos filhos é um substituto pobre de nós mesmos. O termo afluência foi criado para descrever uma doença provocada por pais muito ocupados que sufocam seus filhos com bens materiais. Essa saturação de presentes torna a mentalidade das crianças extremamente materialistas e elas crescem à espera de recompensas constantes, sem quererem trabalho para receber. Essa atitude de ingratidão gera preguiça e egocentrismo, o que resulta na falta de responsabilidade, bem como em depressão e ansiedade. Separe tempo para eles, em vez disso, e ensine algo sobre as necessidades reais da vida, sobre manter o trabalho em seu devido lugar. Seus filhos não vão lembrar de você por eles tanto quanto o que você fez com eles. E o exemplo que você estabeleceu provavelmente será mostrado por eles para os seus netos. Muitos homens cristãos amam suas esposas e filhos e assim se empenham excessivamente no trabalho para manter uma casa bonita, prazeres caros e para dar dinheiro suficiente para as crianças irem à faculdade. Seus filhos crescem com abundância de coisas materiais, mas sem o pai em casa. Não deixe que o seu trabalho e até mesmo os nobres ideais de ser um bom provedor roubem você de sua família. Para que você não permita que eles falhem espiritual e emocionalmente em casa. Se isso significa deixar de assumir uma promoção, não ganhar um prêmio ou ganhar menos dinheiro para que vocês passem o tempo necessário juntos, então faça. Muitos homens precisam orar por um chefe novo ou um emprego novo. Mas eles não deveriam continuar sacrificando suas vidas e famílias por pessoas que não vão chorar em seu funeral. Homens nunca mentem sobre seu leito de morte, dizendo que gostariam de ter passado mais tempo no escritório. Eles sempre lamentam não terem passado mais tempo com sua esposa e filhos. Se você priorizar as prioridades de Deus, Ele pode dar vantagens no trabalho, te abençoar de uma forma que seu trabalho jamais poderia e fazer sua renda durar cada vez mais. Como é a provisão? Se você quiser saber como está se saindo como um provedor em sua casa, por que não perguntar a seus filhos? Você tem suas necessidades supridas? Como posso melhorar para cuidar de você? O que faz você se sentir mais seguro? Você está confiante de que eu te amo e vou sempre estar com você? Isso também se aplica ao seu casamento. Você não tem que ler um monte de livros para aprender o que as esposas precisam de seus maridos. Apenas vá até ela e pergunte. Caso haja uma resposta imediata, peça para ela pensar sobre sua pergunta e fazer uma lista para compartilhar com você. Isto é ser um líder corajoso. Sua família sente as coisas e pensa coisas sobre você de alguma forma, assim como você pode saber o que eles estão pensando. Não descubra depois de ser tarde demais. Quando você leva a sério sua responsabilidade como provedor, você sente a alegria interior de agradar a Deus. Além disso, sua família vai crescer naturalmente com respeito e apreço por você. Esse é apenas um subproduto de paz fazendo o que eles foram designador para fazer. Se for divorciado, você precisa ter certeza de que ainda está provendo o necessário para sua ex-esposa e filhos. O fato de vocês não estarem mais casados não tira sua responsabilidade de obedecer a Deus nessas áreas. Se você já fracassou a apoiar a sua família, comece a orar para saber como você pode recuperar o tempo perdido. Não negue ou resista, basta confiar em Deus e fazê-lo. As circunstâncias são irrelevantes quando se trata de ser um provedor. Mesmo em tempo de altas taxas de desemprego e de uma economia pobre, Deus espera que nós cumpramos com nossas obrigações. E Ele nos ajudará a ser fiel se buscarmos a sua ajuda. Algumas vezes, Ele vai intencionalmente permitir que as circunstâncias financeiras difíceis nos aflijam para nos forçar a orar de joelhos e para então transformar essas circunstâncias em uma plataforma que nos mostra o seu poder e amor. Mas em cada circunstância, em cada situação e em todos os sentidos da palavra, homens de coragem são os homens que provêm para suas famílias. Decida proporcionar vida abundante para a sua. Verso para memorizar. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. E como desafio de coragem desse capítulo, fica para nós começar a fazer devocionais familiares semanais. Hoje deixo com vocês esse áudio para meditação. Um forte abraço e até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.